para sinal, dona zero, embaixo travado, Mike Foxer. Autorizado, pouso, pistão no zero, vento 140 graus, 062 em nós. Autorizado, pouso, vai tocar remeteio, pouso na hora 7, Mike Foxer. Ciente, autorizado, toque remetido, vento 140 graus, 062 em nós. Autorizado, Serra. Certo, tocou e remeteu aos 200, curva esquerda, reporta final da 17. Sim, vai abordar a final da 17, Mike Foxer. Para 3 no 10 na Proa de Mário, 1014 ajuste. Descendo para 3 no 10 na Proa de Mário, 1014 ajuste. Apollo 567, chama Recife 260. Recife 260, decimal 0, Golno 567. Base para final 97, baixa travou, Mike Fox Serra. Mike Fox Trot Serra, autorizado pouso pistão 97, vento 130 graus, 062 é nóis. Autorizado pouso 97, Mike Fox Serra. Mas era o 7 já emissor, descida? O 884 adiciona a identificação autorizada a mar, teste restrito 120 nível. Foxtrot Serra, solo 06, autorizado, parte da Baetem, ao estacionar a frequência ali. O 884, está presente, voa direto para o editor de estado. Salvador, muito boa noite, Stan 3197, Dael. Stan 3197, contato radar, nível de voo 380, após 2000 km, está presente, voa direto, lisa e aciona o transponder 5123. 5123, está presente, voando Leda, 3197. Salvador, a Sareda, City 4, Rio. Use 2-2-2-4, Scott Island, fly direct to stop position. Descend for level 160. Martina, dá o seu level 0, fly direct to stop position, Scott Island, a Sareda, 2-2-4. A Sareda, 2-2-2-4, fly level 160. Oh, I'm sorry, 160. Acknowledge. Para 5-9 também aciona a identificação autorizada a mais, precisa ao nível de voo 190. É autorizado 100 com 884. Atmosfera 5990, autorizado, nível de voo 050. O 07 está sobre a sua, vai à esquerda para 360, limitado pelo localizador. Esquerda para o 360. Esquerda 360, limitado pelo localizador, 07. Autorizado 080. Com 84, como vai ultrapassar tráfego à sua direita, 2 horas e 5 minutos, está cruzando 070 para 3 no pés ou bandeirante. Com 84, desce ao 070. 090, repetição, 1-2-5, eu não recebo, muito grato. Passageiro 3000 feet, 3000 feet, 3000 feet, 3000 feet. 207 vai ultrapassar o localizador, só no máximo mais 2 minutos na proa. Gostaria de informar com a 6104 pés, fica 12. Uma 07 para o localizador, curva à direita, proa 105. Direita 105, 07. Boa noite, adicionamento de identificação autorizada a Mário, descida ao 050. Mário 50, bom 76. Uma 07, qual a velocidade? 07, 200 nós. Força aérea 5916, reduza para 199, de duração para o sequenciamento, manterá presente em cruz, era como 20 minutos. Vento 130 graus, 05 nós, autorizado pouso, pista no zero, cheque trem. Pouso no zero, trem baixo para baixo, 1884. Aguarde transferência 2, rumo a 07. Aguarde transferência. Passaria do 2224, estabilizado? Estabilizou agora, senhor. Complete a aproximação, chame a torre em 18612. 1862, daqui a pouco. 1207, inicia redução para aproximação, agora em transferência 2. Iniciando a redução para aproximação, 1207. Ah, continue a aproximação, informa o número 2, reporta no externo, baixar de trabalho. Neste caso, se mantém o 060, chegada a mar. Força aérea Q916. Para ultrapassar o localizador, mantém essa proa e aguarde para a reinterceptar. Desça para 3.000 comunicadores. Ciente. Mantém a proa e aguarde para interceptar. Sete, frequência livre. 7, complete a aproximação, chame torre agora em 118 decimal 62. Torre 718 meia, 1207. Calado, passareiro 224. Continue a aproximação, dando pista livre, passareiro. 224. 1884, solos 21, ele vai pista pela direita, frequência do solo 121 decimal 1. Qual a frequência? 121 decimal 1, solo, livre pela direita. 1-07, posição Duna. 1-07, continua a aproximação, informa o número 2, reporta no externo, baixado do lado. Então parar no externo, baixado para lado, 1-07. Passarelo 2224, vento 140 graus, 062 é nós, autorizado pouso, pista 1 já. Autorizado pouso não, no 02224. Você era 5-9-6, para reinterceptar o localizador, direita proa 160, informe estabilizado. Direita 160. Descida. Para 2.000 pés, com 1014, com 9-16. 7, marcador externo, baixado e travado. Continue a aproximação aguardando pista livre, 1-07. Aguardando pista livre, 1-07. O marcador externo com 110 igual no 5. Condição de continuar na aproximação, reduzindo a aproximação em forma estabilizada? Ok, não está visual com o tráfego, mas está reduzindo a velocidade. Autorizados aqui para 3.000, 776. Para 3.000, com 1014, igual no 776. 3.000, 1014, 776. Direita solo 121 decimal 9, seu solo aos 23. Direita 219, obrigado. Você é 5916, complete a aproximação, tráfego à frente com velocidade compatível, chame torre em 118.612. Continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. lá, frequência do sol, 219. 121, decimal 1. Prossiga para Salvador em condições visuais, conforme através do Parque do Açú. Atingiu 60, 62, 92. 3.000 pés com 1014 na Prode Duna, senhor. Sim, após desvio de Prode Duna. E após desvio de Prode Duna, 3.000 com 1014. Dona 776, desço para 2.000, livre LS com 1014, enquanto o pilotado no grupo dos atuais. 2.000, reportamento está pesado, 776. Livre checado, livre pouso, pistão no zero, vento 140059. Série 5916, solo aos 27, leva a pista pela esquerda na hotel, ao estacionar a frequência ali. Aguarde para chamar a torre, Guardião da Sete. Pode. Agora você chama agora a torre. Chamei 6212, redução. Isso é uma redução, 6212. Autorizado. Questão, Guardião 07 tem condição de aproximar direto do pátio do Goiás? Afirmo. Guardião 07, inicialmente mantém a proa de Itapuã, aguardando para cruzar a final do ano 7. Ok, aguardando a